Só fazer um reporte dessa pista aí, hein, pai Fred? Tá muito ruim, tá muito buracada, meu irmão. Vou registrar aqui o reporte no Gol, no 020. Isso, por gentileza, que tá muito ruim mesmo, viu? Não era, não tava assim não, mas agora tá bem ruim. Realmente vão alegar a chuva. Obrigado, viu? Salvador, boa noite, vou no 643 na final da 10, tá já chegando. Tô no 643, continua a aproximação no 0, agora a pista é livre. Aguardando pista livre, 643. Gol no 896, no sol 20, Alfa e Juliette, portão 7. Alfa e Juliette, portão 7 pro gol no 896. T-43, autorizado pouso, vento calmo. Teve pouso na onda 0, com T-43. Web 5899 autorizado, LS, repórter estabilizado. Repórter estabilizado. Aqui o 5899. São 11. Alfa Juliette para o 11, agora vem para 3. Próximo a passar Duna, chama a torre 118.000. 3226, 2000 pés, autorizado LS, ajuste 1014. 2014, autorizado, 132 a 1000. Mandou boa noite, Web 5899. E 5899, continua a aproximação, é porta externa. Porta na externa. Salvador, muito boa noite, com 714, com a informação Charlie, 3 para Aracaju. Na marcha de chegada, 5899. Web 5899, autorizado pouso, vento calmo, pista 10. Está livre na pista 10, 5899. Confirme, chamou para autorização. Algum 714. O 714 aguarde o copo Aracaju. Guardando. Tem a pista depois disso? O Aracaju. Obrigado. Salvador, trip 5317. Belém, aguarde cópia. Aguarde cópia, 5317. 3226, uma milha para Duna, estabilizar torre 118.6200. 18.6, boa noite. Boa noite. Web 5899, 29, direita, Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, obrigado. Também Uno 330, passando Uno 80, Uno 50, informação, bravo. Bom, boa noite, Uno 330, voa ITAP, desce para 2000, ajuste no 0, Uno 4, repórter estabilizado, no 330. ITAP, desce para 2000 com 1014, 1930, vai reportar estabilizada. Autorizado o pouso no 0-3226. 3226 no solo, aos 32, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, Alfa Juliette, 612, Salvador, muito boa noite. Azul 41148, descendo ao fundo 60 para Bravo. Boa, desce para 3000 pés, vigilância, ajuste no 0 no 4. Desce para 3000, irá ajustar 4148. 3230 para Aracaju, decola a pista no 0 com o gol à esquerda, a saída da PUC, tensão Aracaju, PUC, confirmando. Contra 3980, aciona 55 metros, gol 714. Correto, time pronto. Vai se reportar, obrigado. Trip 5317, cópia. 317, pronto, na 4. Autorizado Belém, 360, Pesolu 41. Decolagem da pista 10, curva esquerda, Momo, Albo, após Albo, Coquibo, controle 1 no 985564. Autoridade 360, após decolagem, curva direita, Momo, após Albo, após Coquibo, 1 no 985564, o transponder. Afirmativo, chame pronto, puxa acionamento, Trips. Chamará pronto. Controle Camarão, boa noite, A5-4178, um abraço. Boa, desce até o 040. 024, send by to please. Standing by, Portugal 024. Dois Salvador, o trip 5 317 pronto para pushback e acionamento. Trip livre, chama táxi. Mara táxi. Salvador, boa noite, está 3520, informação Charlie, atingindo 160 Pro de Mare. 3520, DCT 050. 050, está 3520. 4148 da Mantenha Proa, está separado para a frente. Salvador 4148. Prossiga. Pode manter a proa limitada ao lote para a separação do tráfego. Tráfego está 12 milhas à frente, confirme. Esse tráfego passando duna agora, que você quer a separação? Estabilizado, igual no 330. No 330, torre 118, meia dúzia. For you to copy. FM, go ahead, report to the vehicle for him. Okay, to Lisbon, 5370 via Pazul 10 until Natal and then up in November 873 until Intral. After the takeoff runway 10 left turn, Pulca departure, Zipar transition, Salvador departure 119.8 and Skol 5577. Central 0620, 5809. 0, then Natal and November 873 in toll. Departure on 10, left turn, this is the transition. When airborne, 19.8, and squawk 5577, report to Victor 4. Feedback is correct, report to setup and pushback to Portugal 024. Push and start to Portugal 024. Oi, Salvador, uma boa noite, chegou no 330, estabilizado uma milha do Índia Serra, baixada travada, visual. Livre pouso no zero, vento calmo, o gol no 330. Livre pouso no 330. Prossiga, 520. Gentileza, como está recebendo? Alto e claro. Regrado. Web 5809, controle. Agora sim recebendo, 5809, prossiga. Desce até 060, reduz 2509, número 5. 7060, reduzindo, 5809. Azul 4148, 2000 pés, ajuste no 0 no 4, reporta estabilizado. 2000, reportará estabilizado, 4148. Salvador, tripe 5317, PLB pronto para táxi, PLB 83, alterna em Carajá, 4 horas e 33. Pode confirmar o indicativo Carajá? Espera o ajuste 1014. Gente, reportará no ponto de espera 1014. Ajuste. Azul 4178 atingindo 040. 4178 atingiu 50. Autorizado descida para 2000 pés. Ajuste no 0 no 4. Reporta no ILS. 2000 4178. 4244. Curva agora esquerda para 030, limitado pelo localizador, mantém 060 descida. Gente, esquerda 030, limitado pelo localizador, descendo para 60, 5809. 3520, desce 3014. 3014, 3520. Desce até o 40. 40, 8, 8, 8, 4, 1, 4, 8, torre 118, 612. 86. Salvador, muito boa noite, azul 4, 1, 4, 8, descendo da 2000, estabilizado. Gente, azul, agora puxa livre. 4, 1, 4, 8. Salvador, bom dia, 3226 para Charlie, 370 Natal. 370, agora cópia o 3226. Tudo seria espera prevista? Cucas e pá. Obrigado. O 330, no sol aos 47, prossegue via Alfa e Juliette, posição 12, remoto. Alfa e Juliette para 12, no 330. equipe. Transformador 35317, aproximando o ponto de espera, está pronto. Sim, trip, manter ponto de espera. Está mantendo o ponto de espera. 5317. Azul 4148, autorizado pouso, vento calmo. Na portaria 2 e a porta. Tive pouso, 4148. Gol no 896, cópia. Copia. Autorizado João Pessoa, 370, Peruísque 58. Decola 10 esquerda, Fuca, Aracaju, controle 1 no 9, decimal 8 e aciona 5574. Autorizado João Pessoa, 370, primeira curva à esquerda, Fuca, Aracaju, 198, 5574, transponder para o gol 1896. Aí, gol 714, o portão 4, para o pushback acionamento. Portão 4, autorizado, chame táxi. Livre pushback, é porta ao táxi com 7 no 4. TAM 3226, cópia. Direita na proa 055, desce para 2000, ajuste no 0 no 4, autorizado LS, 5809. Ciente, direita 55, descendo 2000, com o 0 no 4, 5809. Autorizado LS 3520. 2000, autorizado 3520.